não quero mais esse amor dividido. O que eu quero é ficar contigo. Só me procurar, vai ter que escolher. Ai, que loucura! Grupo Aposta ganha. Eu ganho. Só não quero apostar nada. Você me liga quando é madrugada, embriagado querendo me ver. Depois da transa já quer ir embora, inventa alguma coisa pra fazer. Não adianta, eu sei que está me enganando, que vai dormir nos braços da sua mulher. Fim de semana sempre inventa um compromisso, eu fico só e eu fico com. Você não tem coração. Já descobri a sua razão.